Boa noite, 68, Xenetor, em uma noite decimal, 9:05. Feitor, 68, Jorito, 9:05, boa noite. Boa noite, espero dar um 0718, 9:04, e 1:19, obrigado, boa noite, 9:08. Boa noite, 68, ótimo, marcador externo, baixar, travado. Boa tarde. Solo Rio 98190 para acionar uma turbina na presente posição para posterior pushback. Quando é risco, chame para o pushback 9810. Chamará para o pushback. Boa noite, Gol 1134, informação de uniforme, portão 02, para autorização Maceió. Gol 1134, Salvador Maceió, 350 autorizado, via Ampers 17. Recorda 10, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. 1208, controle, acione 5436. 350, Maceió autorizado, Ampers 17, pista 10, curva esquerda, perfil Cuca, Caju. 120-8 controle, 5436, transponder, gol 1134. Meu feedback acionamento no portão 02, gol 1134. Reportaremos, 1134, obrigado. Alô, bom dia, 0199-7283, tem informação ativa, com certeza, condenar, bom fim. Relativo, tá pronto, cópia? Bom dia. Salvador Confins, 360 autorizado, via peso 121, decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, elevo. 1208, controle, 5433, transponder. Oi, Salvador, boa noite, gol 9082, a próxima ponte de espera da 10, tá pronto. Boa noite, gol 9082. Traço na final 737 companhia, inicialmente mantém o ponto de espera. Observe a passagem do tráfego após autorizar a alinhar e manter. Após a passagem do tráfego da companhia na final, alinhar e manter a 10, gol 9082. Oscar, hotel, hotel, controle. Aqui, senhor, Oscar, hotel, hotel. Sim, é bem. Tá passando o Oscar, hotel, hotel, 60 milhas, nordeste de Salvador, mantém nível de voo 50, serviço radar terminado, chame Aracaju, 1203. Chame Aracaju, 1203, Oscar, hotel, hotel. Boa noite, Azul 4107, descida até o 050, chegada a Mari, 19 ao ajuste. 050, chegada a Mari, 19, oportunidade vai estar. Mantenha um pesquisa lateral, aguardando a autorização 4107. Dois, decolagem autorizada, pista no zero, vento 130, 130 graus, 049, ajuste 1019. Sigo 972, segue via NJ Alpha, do ponte Peradão 0, torre 1, 1895, QNH 1019. NJ Alpha, ponte 18954. 1918 no 0, após 09 da companhia liberar em Itaguara, autorizado pushback, chamo para o táxi. Gente, após 09 da companhia passar, recebeu o pushback, agora para o táxi, 98 no 0. Garateia. Modifico o transformador para 5424. 5424, decolados 42 minutos. Chama o controle de salvador frequência 120, decimal 8, Bulgária. 5424, 208, obrigado, 9082. Controle, o gol 9082, decola de Salvador, transformador para 5424, adicionado. A 082 da Gol, subem mantendo 370 via saída da Puca. Subindo mantendo, vai manter o 370 via Puca, Gol 9082. Gol 1098, via saída mantendo o 0620, chegada Mari. 5972, buenas noites. Alinhar e decolar, pista no zero autorizado, vento 150 graus, 069, ajuste 1019. Aí decola, 5972, boa noite. Mas tem que torcer para a Alemanha, né? Pois é. Velocidade numérica. Velocidade está liberada, azul 41107, pista e mantenha 2000 pés. Perda voe na proa 055, intercepte localizador. Para descida, China 6224. 6224. Registro radar terminado. Mantém ainda o nível de voo 190 e chame Aracaju em 1203. 190-203, boa noite. 9702, decolando os 4000, chama o controle de frequência 120, decimal 8, Leveste. 208, uma boa noite. Comandante Salvador, muito boa noite, Rio 5972. Paulo, Rio 9890, com 3 a bordo, autonomia de 4 e 10, alternando com fim para o táxi. 4107, pequena desvia à esquerda, soprou a 4045 para evitar um cômodo. 9, não querendo obrigado, bom trabalho, Rio 9830. Número 34, corrente de solo, que após a aeronave da Rio liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no 02, chame para o táxi. Estimativo, mas o Rio, coordenação, pode cortar o táxi por 1-1-3-4. Rio 9810, autorizado a linha e mantém esse que está no 10. A linha mantém 10, Rio 9810. Sideral 9973. Sideral 9973. Na verdade, eu não sei que posição está, não. Acho que é 4 Lima, é o pushback, por favor, de carga. Gente. Quem no pátio 3 autorizado, o pushback pelo menos reporte pro táxi, Sideral 9973. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Rio 9810, vento 140 graus, 04 nós, decolagem autorizada. Autorizada a decolagem no Rio 9810. 1-2-6-8-5, voo 9-0-2, boa noite. Azul 4-1-0-7, controle. Prossiga. Está mantendo o perfil da estar? Firmante, como foi informado, desvia a esquerda para estar um cúmulo e agora vamos na projetar. Gente, autorizado 2000, livre LS, acusa o localizador, completa a estar. Positivo. Agora vai passar a STAP, Duna, está presente, descendo a 2000. Rio 9810, declaro 50, chame o controle de Salvador, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, muito obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite. 9810, cruza 3000 pés na subida da Euleda. 9810, suba e mantém o voo 400, vigilância, perfil Del. Para o 400, no perfil da subida, haveria possibilidade de Prodileda? Queda, tá livre. Aliás, obrigado. autorizado o procedimento pelo 4107? Libre LS, 1019, a fuso localizador. Libre LS, passaram no localizador. Voo 1098, desce aí, 962, meu pés, a fuso no localizador. 1019. 2000, localizador 1019, camarada, está cuidado, 1019. Motor de Salvador, volta, né? 62, 12, informação 34. 12 a 1, agora sim, no Matheus, 1019. Paulo, temos 5:44, seu autonomia alternando, São Paulo, Guarulhos. 5:44, Guarulhos, B03. 02. 02, segundo táxi, em frente, segunda direita, via Índia. Onde espera, número 2, transfira com a torre em frequência 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 0-1-9, boa viagem. Positivo direita, segunda via Índia, o 9973, muito obrigado. Localizador 4107. 4107, chame a torre em 1-1-8, ao lado do centro. 895, obrigado, boa noite. 5972, chame Recife 251. Recife 251, uma boa noite. Ou 1098, descida até 2000, livre ILS 1019, redução. 1909. Ok, retiro 190-2019-09. Oi, boa noite, Azul 4107, final 7 milhas. Ok, Azul 4107, continua a aproximação, avistado, cheque o trem, vento 120 graus, 04 nós, ajuste altinho 1009, 737, com ingressão para a decolagem do projeto. Gente, aguarda. Boa noite, Sidral 9973. Boa noite, Sidral 9973. Ao atingir, mantenha o posicionamento. Mantenha o posicionamento. E o 9810, chame Recife 51. 1251, e o 9810, uma boa noite. Zero grau, 049. Ajuste 1018 agora, 1018. Ok, 1018, livre pouso, 4107. Uno, 1134, decolado 55, chame o controle frequência 120, decimal 8, por exemplo. 208, boa noite. Sideral 9973. Tráfico na final, MBS 190, após a passagem, aliás, Lima T, 190 da Azul. Após a passagem do tráfico na final, Lima tem o 9973. 134, suba ao 350, via Fuca, vigilância. Via subida Fuca até o 350, voo no 34. Voo 9098, completa a final do ILS. 1019, torre no 8, decimal 95. 895, boa noite. Boa noite, gol 098. Gol 098, boa noite, avistado, reporte externo baixado travado. Vento 150 graus, 049, ajuste no 09, aguarde, pista livre. Ok, chamar aí, senhor. Bruno 07, o solo Alves 57, libera a pista via Foxtrot, chame o solo Salvador, frequência 121-209. 121-209, azul 4107. Azul 2774, solicito puxa canal 43. Gente, azul 2774. Aguarde só um instante para iniciar o pushback. A Embraer Companhia vai estacionar no pátio 3. Na sua direita, na remota quatrina. Só um instante para puxar. Azul 4107, livrou? Baixou 07, pousou, livrou, táxi em frente, próxima esquerda, Kilo, pátio 3, remota 4 Lima. Ciente, via Kilo, pátio 3, remota 4 Lima, azul 4107. Azul 2774, assim como a Embraer Companhia estacionar à sua direita, na remota 4 Lima, autorizado em São Puxibé, estacionamento, reporte para o táxi. Após estacionamento, prossegue para o posto Azul 2774. 140 graus, 049, ajuste no 019 agora. Ok, senhor, livre pouso e ajuste agora 1019, no 098. Sideral 9973, decolado ao 58, chame controle Salvador, frequência 120.8, boa viagem. Salvador 208, muito obrigado, boa noite. O Salvador é o 417 voltando? Prossiga. Vou informar, o Rio que decolava daqui a pouco para o Galeão, ele já decolou? Decolou, porém não pro Galeão. Tá tendo uma restrição lá quanto a pátio devido ao estacionamento pra VIP. Ah, tá ok, entendi. Valeu, obrigado. Nada, ele foi pra Guarulhos. Foi o 67 ou 27 pra Guarulhos. Ah, tá ok, obrigado. Nada. Tá do Elefa, 9973. Hoje, autorizado Elefa, o Sideral 9973. E tá. Só tem macho aqui, ó. É 212, autorizada a final do procedimento ILS 2019. Completa estar na posse localizador. Autorizado, enviado 019, vai importar. Estabilizado, será 62, ok. Andrei 152, mantenha estar. Desça aí, mantém nível de voo 060, 1019, desce aqui. Pista via Foxtrot, chame solo Salvador, frequência 1219, boa noite. Salve, Salvador. Boa Uno 098, táxi em frente, segunda esquerda via Juliette, parte Uno, portão 06. Chanel 6212, completa final, torre no 8 decimal 95. Chanel 6212, boa noite. Tráfego avistado, reporte quando baixado travado, vento 140 graus, 04 nós, ajuste de altímetro no 018, reporte checado. Vai reportar baixado travado, Chanel 6212, vamos 018, ajuste o Chanel 6212. O Azul 2774, está a Franco Arimite do táxi, 165 a bordo, 4 horas de autonomia alternada, tá aqui. 65, 4 horas, Cagives, no alternado, táxi autorizado em frente, direita via Índia, onde espera pronto, mantenha a posição e chame turma, frequência 12, correção, frequência 18, décimo 95, ajuste no 0, 18, tempo de agem. Segunda direita vai chamar no posto espera, tá 10, em frente, 18, 95, azul, 274. Ativo, projeto 0, limite o lote, coisa da LR, 39, 2000. Será o 9973, chame Recife em 128, decimal 8. 288, você disse? 128, decimal 8, ao CRM 1260. 128, 260, obrigado, boa noite. Boa. Foxtrot. Azul 2774, pronto para os pontos, espera a cabeceira, 1-0. 74, alinhar e manter, 1-0. Ali mantém o azul 2774. 212, pouso, livrou. Livrando agora via Foxtrot ao 08, chame frequência do solo Salvador, 1219, boa noite. Foxtrot 08219, 2124. Salvador, está na 6212, não, 6212. Boa noite, 6212, pousou, levou, táxi, autorizado, parte 1, portão 5, Alfa e Juliette. Parte 1, portão 5, de Alfa e Juliette, na 6212. Completa final, turno 8, decimal 95. Correio Salvador, boa noite, 3152, transfere. 3152, boa noite. Avistado, checa o trem, 130 graus. 130 graus, meia dúzia nossa, pista 10, pouso autorizado. 3152. Sem baixar travado, teve pousão na 3-1-0. 1-0-1-8 no ajuste rotina, 1018. 3-2-3. Azul 2774, adequado azul 1-0, controle frequência 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 208, vou chamar azul 2778. 74. Salvador, boa noite, o Azul 2774. 2774, se mantém nível de voo 180, vigilância, saída Coral. Via Coral, vai subir para 1, nível de voo 180, Azul 2774. Três na coroa de Bonfim, reporte no ideal para descida, identifique 70 milhas nordeste, vigilância. Gente, aguarde. Aluno 52, Paulo Aluno 2, libera a direita. Chame só Aluno 2, Aluno 19. Direita 219, Aluno 52. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, confirmado? Afirmo, 02. Salvador, azul 273 de Belo Horizonte. 273, desça até 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000 pés, ajuste 08, e quando possível, a senhora tiver condições, a gente tem condições de apresentar com a dura. Mantenha na bolsa, azul 273. 273. Controle Salvador, boa noite, azul 6908. O 6908, boa noite, adicione identificação autorizada, chegada Mária, desça para o nível 050. Chegada Mária, até o 050, Ronaldo Zareiro. Chegada Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677, subida Puca, tradução Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 110, código 5450 e o controle no 208. Correto, chama para posicionamento. Azul 27 no 3, desapara 2.000 pés, o ajuste permanece na 098, está autorizada por ajudor, não autorizada final do procedimento RS e reporte estabilizado. Azul 27 no 3, autorizado por procedimento na ProDigon, descendo para Azul 27 no 098. Azul 6908, reduza para 2.109, desça sem restrições para 3.000 pés, ajuste na 098. 3.000 sem restrições, reduzindo 2.109. 6908, vem para radar para o sequenciamento, esquerda para o 0110, limite ao localizador. Esquerda 0110, no estado pelo lote. 16908. Azul 6908, complete redução para 200 mais. Reduzindo 200 mais, 908. Tenha 908 para o localizador, direita para o 070, completando a redução para 1909, número 2 na próxima. 500, direita para o 060, completando a redução para o 909, 6908. Boa noite, acione identificação autorizada a chegada na área, desça para o nível 050. 050, acabou. Azul 2774. Agora 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Leos em 1201. 1201, nacional Azul 2774. Autorizado, chama para o táxi. Controle de Salvador, o azul 273, localizado. 273, chame a torre, em 1895. 3895, obrigado. Azul 6908, autorizado até 2006. Sim, está estabilizado já, 6908. Azul 2713, boa noite, continue a aproximação. Desconsidere a última instrução. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, 5 anos. Azul 2713, autorizado. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, via Pesolo no zero, Neuma e após direto. Subida será Pucca, transição de par, primeira curva à esquerda após a decolagem pista 1 no zero, código 5452 e o controle em 120, décima 8. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, Pucca de par, subida à esquerda após a decolagem da 5452 e 1201 ao controle, voo 1170. Correto, chama para posicionamento no 1170. Toma aí, gente. Afirmo, autorizado, chama para o táxi. Obrigado. Voo 972, desça para 2.000 pés, ajuste na 098, autorizado a final do procedimento ILS e reposto estabilizado. 2.000 pés na 098, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado. Voo 972. Autorizado para a dona, gol 972. Obrigado, pronto, dona, 972. Atenção, boa noite, 3240 da música Rafa. 4062, boa noite, acione identificação, mantenha a broa de TAP e autorizado até 3.000 pés, o azul estima 08. Para 3.000 pés, a broa de TAP, azul 4062. 4-0-0-8.